Na noite escura, ouço uma voz, um canto sublime chegando a nós. Alta, profunda, essa canção que acompanha as batidas do meu coração. Sino de ouro anuncia o amor. Eu sei que ela vai parar a dor. Uma canção de mãe, que doce ela é. A guerra acabou, um anjo nos salvou. Na noite escura, eu sinto um calor tão gentil e suave. Ela me confortou. Alta, profunda, essa canção que acompanha as batidas do meu coração. Sino de ouro anuncia o amor. Eu sei que é. Vai parar a dor. Uma canção de mãe, que doce ela é. A guerra acabou, um anjo nos salvou. Profunda essa canção que acompanha as batidas do meu coração. Sino de ouro anuncia o amor. Eu sei que ela vai parar. Canção de mãe, que doce ela é. A guerra acabou, um anjo nos salvou.